conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer. E o que passei nessa vida são fatos reais que não dá pra esquecer. Experiências amargas no caminho tive que enfrentar, mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar. Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri, nem tão poucos segredos guardados que no peito escondi. Eram planos sonhados por Deus, e se eu posso te assegurar, foi chorando que vi em minha vida a promessa chegar. Só Deus sabe da minha história, o que Ele fez acontecer. E através deste hino que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima. Sem fugir do compromisso, eu busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória, vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os devaneios desta vida. Jesus tirou e clareou a estrada. A porta se abriu pra mim. Eu vou cantando até o fim. Valeu a pena ser provada. Valeu a pena eu esperar. Valeu a pena eu insistir. Valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando pude alcançar os planos de Deus. Fez acontecer, e através deste hino que canto, você vai saber.